uma autorização de cópia. É, meu questionamento é se escutou o tráfego cotidiano. Não. Sente. Paulo, minha 302, da Oceaner. 312, da Oceaner, Recife, informação em curso é a Oscar, 350, aguarde cópia. Ah, negativo, cópia no momento, senhor. A gente precisa acionar na posição aqui, lateral 5. Fazer um teste de equipamento aqui, depois já conecta o vídeo, pode ser? Coordenação com a equipe de solo da Infraero, Oceaner 63, 312. Muito bem. Alô, comandando 1605 para o parque, está 111 a bordo, 3 horas e 20 minutos, eu treino no campanha. Isso, nível 2005. Gente, o 1605, confirme por gentileza os dados novamente, foi sobremodulado? Vou agora. POD de 111, 3 horas e 20 minutos, alternando Campinas. Afirmativo, em frente, Índia, no ponto de espera, chama a torre 10895, altímetro no 08, Gol no 605, bom voo. Ok, em frente, Índia, 1895, ponto de espera da no 0, 605, ó. Para funcionamento 3304, da TAN 104. TAN 3304, aguarda, no portão. 04. Oceaner 63, 111, da passagem ao Bang da Goa, à sua esquerda, após Juliette, 01, no portão. Juliette, 01? Confirmo, 01 é o portão. Ok, 01. Confirmando o passarido. Deu 35221. Negativo. 35221, está ciente da informação óssea. Está no PAD 3. Autorização 200 para vitória da conquista. Pronto, cópia. Afirmo. 35221, Salvador, vitória da conquista, autorizado nível de voo 200, decola 10, primeira curva direita. Perfil da saída Arbó, após Arbó, voa direto, vitória da conquista. 5443 no transponder, o controle 120, 8, 35221. 5221, autorizado, vitória da conquista, 200, decola da 10, curva direita. Senhoras e senhores, permanecem sentados, até a parada do transponder, é o controle de saída. Trip 5221 não foi sobremodulado? É, poderia contagiar novamente? Afirmo. 200, autorizado, vitória da conquista. Decola da 10, curva direita após, sai na árvore, após DCC, vitória da conquista. 5443, transponder, 120.80, é o controle de saída. Contagiamento correto, para 3, reporte quando pronto para acionamento e pushback. Reportarei. É, está hora, só está sentindo a minha para guardar os blocos. TAN 3663, Oscar, confere, copia o 340, Guarulhos. 340. TAN 3663, Salvador, Guarulhos, autorizado nível de voo 340, decola da 10, primeira curva direita. Perfil da saída da El, Leida, após Leida, voa direto, posição Bridge, onde intercepta a rota para o Zulu no meio, até Bravo, até o Zulu, após conforme a rota do plano. 5423, no transponder, o controle 120, 18, TAN 3663. Cotejamento correto, 08 portão, é após quando pronto para acionamento e pushback. O TAN 3304 é o solo voltando? Coordenação em equipe de solo, após o Airbus da Oceaner Avianca finalizar o estacionamento numa posição 01, está livre seu acionamento pushback na 04. Coordenação equipe de solo, TAN 3304. Decolado ao Zulu 0, controle 120, decimal 8. Avistou aí algum pássaro? Copiou a torre? Gol 1605. Avistou poucos pássaros no lado esquerdo da pista. Ok, ciente, controle 208. 208, gol 605, bom dia. Prossiga. Bom, 605. Dirigão no 605, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, gol 605. Ona, depois se reconecta, é isso? Isso, obrigado. Serra, serra, prossiga. Siga, Yankee, serra, serra. Chegou? Alfa-Tango, Yankee, Serra, Serra, mantém esses encontros visuais. Você está mantendo 1.000 pés ou 500 pés? Aqui, portão, valor 110, vai manter a Feira de Santana. Autorizado, prosseguir DCT, Feira de Santana, cruzando ao final da 1.0. O ajuste em Salvador 1.0, 1.8. Só confirmando o horário, você efetuou o plano de voo na sala IF? Às 11h30 do voo. 11h30. Acione código posição normal 0126. 0126. Controle gol 605, só para confirmar, está autorizada a PRO de Leda? Autorizada, presente, gol no 605, PRO de Leda. Autorizado, Leda, gol 605, obrigado. Tem 36-6308, portão, coordenação aqui, Crisola, é ponte pro táxi. O ingresso via Alagoinhas para a chegada ao Golfe, o rumo a 1-1, desce inicialmente para o nível 060. 060, que está na antena, né? Solo? Acima que deve, já vai. É pra reconectar o que você tirou, já. É pra desconsiderar? É pra reconectar o que você tirou, já. Sente, o fiscal não está presente. Ainda não. Sente. Para o táxi da 3304, tem 1-1-5 a bordo, alternando com 24 horas e 40 minutos de autonomia. Confins, 4h40, confirma o POB, o TAM 3304. Tem 1-1-5 a bordo. Táxi via Índia no ponto de espera, chama torre 10895, altímetro agora 1-0-9, TAM 3304, bom voo. 1-0-9, 10895, vai chamar ponto de espera, vamos atender o táxi, TAM 3304, bom dia. TAM 3663, autorizado táxi via pátio Índia até o ponto esperado 10. Quando lá pronto, mantém a posição e chama a torre 10895, altímetro 10018, TAM 3663. Afirmativo, agora 10018, altímetro está variando, tá? 10018.9 e 1009. Afirmativo, objeto 6729, informação em curso é a Papá. Pronto, cópia, Guarulhos 360. O objeto 6729, Salvador Guarulhos, autorizado, nível de voo 360, decolada 10, primeira curva direita, prefira a saída da El Leda. Após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Brasil no meia, após conforme a rota do plano. 5453 no transponder, o controle 120.8, objeto 6729. Autorizado Guarulhos 360, posição 0, curva direita na Daniel, Leda, depois Bridge. Confirma apenas o transponder e a frequência do controle? 5453-1208. Correto, portão 02, após quando pronto, pressionamento pushback. Pumba 1-1. Desça para 4 mil pés, o ajuste no 018. 4 mil, agora 18, não é? Informativo 5221, no coordenação equipe do solo, reporte para o táxi. Contato radar na decolagem, se for para o nível 380, saída árbol. Então mudou para 5435, extensão 380, árbol é saída, tá 304. Afirmo. Serra, Serra não há tráfego para ela informada, apresente frequência livre, mantém-se condições visuais, tem um bom voo. Chamou, foi o 3.003? Firmou. Ok, intensidade e clareza 2, ok? A livre ingresso e decolagem, 110.12. Cheque o rádio, por gentileza. Ok, agora, ingresso e decolagem 10. 259, Salvador Curitiba, autorizado nível de voo 360, decola da 10, primeira curva direita. Fechida a saída Arbor, após Arbor voa Elefa, onde intercepta a rota Pesolô 21 até Sorocaba. Após direto, posição Orana, Oscar Romeu, Alfa, November Alfa, após conforme rota do plano. 5442, no transponder, o controle 120, décima 8, TAM 3859. TAM 3859, errado, né? Falei 9. 5443, transponder, 1220. O controle 9, 3859. Correto, só confirme o perfil de saída copiado? Claro, bom e leve. Correto, respondo pronto, pressionamento pushback no 09. Hotel Oscar Zulu, livre acionar, reporte pronto para decolagem. 5221, está com 52 a bordo, com 3 horas e 30 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Afirmativo, 52, Salvador 3 e 30. Afirmativo, Salvador 3 e 30. Trip 5221, táxi em frente, parte 1 no Índia, no ponto de espera do 10. Quando pronto, mantenha a posição, chame a torre 10895, altímetro 10019. Cliente via pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 10895, ajuste 1019. Só para confirmar, o altímetro ainda não está estabilizando, não. Está em 1018.9 e 1019, variando. Cliente, obrigado. Bom dia, TAN 3663, contato radar, suba para o nível 340, autorizado para o de Dael. 340, direto Dael, TAN 3663. Autonomia, tempo de voo. Conforme o número pé sobrevoa em TGE, sobrevoa Tangeredo Neves, acione o transponder 0110, controle 1208, hotel Oscar Zulu. Já está pronta a decolagem? TAN 3663. Aguardando, 66. Novembro, Serra Novembro, da Imar. 110 graus com 12 nós, o vento aqui em Salvador. Altímetro 1018. Reporte fora do solo, até as casas. TAN 3304, chama agora Recife, 1260 e alterna 1288. 260-288, TAN 3304, bom final de semana. Aumente. Ah, Hotel Oscar Zulu mantém o rumo noroeste. Quem mantém o rumo noroeste, chame o controle 120-8. Controle 120-8, chamará. Olha, passando o hotel Oscar Zulu. Prossiga, hotel Oscar Zulu. Decolada da Animar, intenção de ingressar no corredor Axé. Posterior, sobrevoo de Santa Cruzada. Bom dia, Xené 319, centro da Papá, para Guarulhos, 3.60. Quanto eu autorizo do Trinanda até a estante do Aduna para ele passar na costa e a nossa direita? Rumba 1-1, sob vetoração, mantém a proa 200 limitado pelo localizador. Vai livrar a formação? Afirmativo, 200. Desça para 2.000 pés da presente, o ajuste permanece, aguardando o vetor final para interceptar o localizador. 200, descendo para 2.000. Controle Salvador, bom dia, o TRIP 5221. TRIP 5221, bom dia, contato radar, suba para o nível 200, sai da árvore. Gente, 200 no perfil da árvore, possibilidade de liberar da restrição do 1110? Tá livre, TRIP 5221. 5221, autorizado. Pera. Então, 3259-09 é o portão, coordenação aqui de solo, reposta para o táxi. Reposta para o táxi, então, 3259, portão 9. Salvador, muito bom dia, Gol 982. Bom dia, Gol no 982, identifique, chegada Mari, desça para o 050. Chegada Mari, 050, Gol 982. Tem um campo à vista, Gol no 888. Gol no 888, completa aproximação e chame a torre 118 decimal 95, tambor pouco. 1895, Gol no 888. TAM 3663, chame agora o centro Recife, frequência 1251 e alterna 133.25. Quatro horas. Objeto 6729 via Índia até o ponto paradão 10. Quando lá pronto, chama a torre 10895, altímetro 10-18 agora. Só corrigindo o altímetro tá variando, no 018.9 e 1019. Ok, obrigado. Mais de autorização de pouso. Guardando autorização, no 888. Oito, livre pouso, vento 100 graus com 12 nós. Feito, autorizado o pouso na 190, Gol no 888. Confirme, chamou seu objeto? Pode esperar, pronto. Chame observe o tráfego da Gol na final. O tráfego da Gol na final, após ali mantém. Após o Gol ainda mantém, Webmaster. Mantenha 2.000 pés, aguarde o vetor final para o localizador. Aguarde, Adonor. Zulu, informe visual com o local de pouso. Taxi 3859 com 151 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Campinas. TAM 3859, táxi via Pátio Índia, no ponto de espera da 10 quando pronto. Mantenha a posição e chama a torre 1-18-95, altímetro 10-18 agora. Sente, Pátio Índia, ao ponto de espera da 10, chama a torre. Frequência 1895, confirmando? Sim, Matheus, frequência da torre 1895. 1895 vai chamar, TAM 3859. Apenas para informação, altímetro variando em 1018.9 e 1019. Gol no 982, fase autorizado via para 2.000 pés, vazio 1099. Informe no localizador, seu número 2 para aproximação. Chamarei no localizador, 2.000 pés, 1019, SV, 1982. Proa 1-1 para o localizador, curva esquerda proa 1-160, informe estabilizado. Uno 888, táxi via Alfa, repórter do táxi via Juliette. Alfa vai reportar da Juliette, 1888. Alfa, pronto. Ciência agora. Olimpo 00, bom dia, informação em curso a Papá, confirma a intenção. É, uma hora de voo, tempo estimado? Uma hora e um bode. Sim, te aguarde, o Olympus 02, não é isso? É o 00. 00 vai acionar e enquanto aguarda a autorização. Sim, te solicito o ativamento da área Netuno junto ao controle de Salvador? Completa aproximação, chame a torre 1-18-95, Cambopó.